Pronto, já se deixaram. 5001, autorizado a decolar, pista no 0, vento 120 graus com 04 nós. Iniciando na 10 azul 500. Decola os 29, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, bom trabalho. Controle Salvador Azul, 5001, DEL, Leda, Motiva, e o peço. 01, contato radar, da via CESDEL para o jogo 320. Via do 320, Azul, 5001. Salvador, bom voo, 8, Bruno 868, desça para o New York 050, vou ir na produção do 368. Será o 9973, saiu do chão de guerra. Seguinte. Foxtrot 023, approaching at 4,000 feet. Foxtrot 023, so 2,500 feet, this flight to 7366. 2,500 feet, Alexia Richter 366, Foxtrot 023. Por 23.000 e vai retornar após o 368, beleza? 1868 após o 366. Perfeito, então. 366 é presente e aí já matei o fio. Será o 9973, está pronto para o site, 4 horas e 30, com 3 a bordo, alternando o Guarulhos. Será o 9973, cotejamento confirmado, 03 a bordo, 430, Guarulhos. Autorizado táxi de Apache Principal, Índia, ponto Esperadão, 903, Salvador, 118, décimo 95, ajuste do altímetro no 06. Thank you for our nav approach runway 10, Portugal 023. Portugal 023, approaching 2,500 feet. Complete to airnave procedure tower frequency 118.95. 118.95, complete our nav approach, Portugal 023, boa noite. Salvador Tower, boa noite, Portugal 023. On a final procedure, RNAV approach runway 10. Portugal 023, from Seri 1016, and for information, runway is wet, and the light ran over the runway. Report to runway inside. Call the runway inside, Portugal 023. Olha, 5001 copiou, não. A mensagem é coitada. Chame o centro Recife na frequência 1251, alternativa 1285. 251, alternativa 1285, Recife 9973, mantenha o ponto de espera. Salvador Tower, eu continuo 023 on final, landing gear down on block. Portugal 023, runway is wet, and the wind is 070 degrees with 08 knots. Clear to land runway 10. Clear to land runway 10, approach 023. Para Guarulhos, você abre o Golfo Romeo via peso Lula 10, Taubaté. Nível de voo. É o 340. Saída da El, Leda, Motiva. Decolada pista 10, primeira curva direita. O código 5077. O controle Salvador 120, decimal 80. 340 para Guarulhos, Araba do Lu, Fono 0, Taubaté, saída da Elzeta, Motiva. Decola da mão 0 pela curva direita, 5077 no transponder. Controle 2080, Rio 5974. 5974 da Rio, corrigimento correto, chama pronto para o estacionamento. O Porto, confirmando posição 6, Romeu do Pátio 3. A 292, autoridade de cidade 366. Aham, 306, muito obrigado. A linha mantém, será o 997. Autorizado para o chuveiro de acionamento 03 para o táxi. A chamar para o táxi, acionar 6224. 023 on the ground at 40, leave by direct, call ground control 121.9. Have a nice day. 121.9, boa noite, posso call 023, vacating by the right on Foxtrot. Boa noite. Boa noite, Portugal 023, vacating runway by Foxtrot. Portugal 023, David Alpha, hold short, taxi Juliet. By Alpha, hold short, Juliet, Portugal 023. Geral 9973, vento 050 graus com 08 nós, autorizado a decolar, pistão 0. E o 5972 autorizado, se abre a Golf Lima, via peso Luno, Rocker November 857, moço, sessão de conformado, plano de voo. Nível de voo 360, oi. Saída da Eulia Diruni. Decola da pista 10 com curva direita. O código é o 5066 e o controle Salvador no 20 decimal 80. Galeão 360 pela Aster 90857, decolando da 10 com curva direita, com perfeita da Elmeda Iru. Transponder 5066 e o controle 2080. 5972. E o 5972, cortejamento correto, chama pronto, parte 3, 6 minutos. Chama pronto, viu, 5972. Estabilizando aí na voo 868. 868, hoje na frequência 9.95. 895. Azul 4959, estação avançada 54 milhas sobre o aeroporto de Salvador, serviço radar terminado, chame Lielza 920.1. 1868, estabilizado aí na voo. 1968, altímetro no 0 no 6, forma pista molhada, chuva leve sobre o campo, reporte visual. Sobe 73. 9973, boa noite, contato radar, sua via 0 da El para o New Joe 360. Da El para o 360, preciso voar da El, senhor Lido? Autorizado, líder. Manda o líder, o general 9973. Autorizado, táxi, via Fátima, Espanha, ponto espera da 1028, respondo 5. Ajuste altímetro 0,96. A direita, ponto espera da 1,0, vem chamar 2,8,9,5, cenário 62,24. Agora é a Portugal 0,23, pronto, Juliet. Portugal 0,23, táxi, ouvido via Juliet, send number 1,1. Send number 1,1, vai a Juliet, é Portugal 0,23. Nós, pista molhada. Gente, foi a sua amistade. Do Rio 5972 para o Pustante. Tando aí. Desça para 2500 pés altímetro no 0,6. Voando. Voe direto para o Serra de 366 para final do procedimento Renave da pista no 0. Reporte passando o Serra de 366 altímetro no 0,6. Rente no 0,16. Desça 2500 pés. Autorizado o Serra de 366. Reportará iniciar o procedimento no mesmo. Vai iniciar uma curva à esquerda para o 035 para desviar a formação, aproximadamente 4 milhas, 5 milhas. Sente 6202, após desvios do 8-0-366, reporte para cima mesmo. Reportamento, 8-0-2. 1868, alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. O 2-1-2 está ciente, deixa uma moderada sobre o campo. Afirmativo, ciente, cadê o 2-1-2? Ciente. 024, autorizado a decolar, pistão 0, vento 050 graus com 05 nós. Decolagem, auxiliar 224. Aguarde o número 2 do setor. Plana rota na Prodo 366, Chanel 6212, reportar para você. Controle 120 decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, o chinelo é 224. Tá bom. O gol 1868 autorizado de LED, portão 03. Rio 5972 para o táxi, 04 de OB, 3 horas e 7 de autonomia, alterna Guarulhos. Rio 5972, autorizado o táxi até ponto de espera da 10, observando o banho da Gol, ingressando portão 03. Pode esperar da 10, chame Torre Salvador, no momento desse 95, ajuste do altímetro na 0 no meio. Livre táxi, até o ponto de espera da 10, observando o tráfego da Gol. Mando lá, 1,8, 95, 14, 1,16. American 230 to Miami, Kilo Mike India Alpha via Upper Zulu 20, then flock position, then Upper Whisk 10, then Trova position, Tango Romeo Oscar Victor Alpha, then Upper Zulu 41, then Otuni Oscar Tango Oscar November India, then as filed. Flight level is 340. Momo departure. Then Nenim transition. Nenim transition. November Echo. November India Mike transition. Departure runway 10 after departure left turn. The scope code is 5113 and departure control frequency 120.0. Condições de alinhar e decolar sem parada, pista número 0. Afirmo. Autorizado alinhar e decolar sem parada, pista número 0, vento 050 graus com 04 nós. Além da decolar sem parada no 0, 5 nós. Left turn on departure, clock 5113 and the departure frequency 120.8. America 230, just change your departure. Will be Borba departure, Bravo, Oscar, Romeo, Bravo, Alpha, then fly Nenim position. Borba, departure, Bravo, Oscar, Romeo, Bravo, Alpha, then fly Nenim position. Okay, the Borba departure, Nenim transition, is that the Borba 1 Alpha, is that correct? Or just plain old Borba, Borba? Borba departure, then you will fly Nenim position. America 230 is on the ground. Yeah, we're looking, and on the Borba departure there is no Nenim transition. Only on the Momo's departure is there a Nenim transition. Roger, I understood that. You won't pursue the Nenim transition. You'll fly Borba departure, then you'll fly direct Nenim position, not transition, position. Okay, understand. We'll fly the Borba departure, and then we'll go direct to Nenim, America in the 230. That's correct. After Nenim, upper Zulu 20, then it's filed. Okay, after Nenim, upper Zulu 20, then it's filed, American 230, we copy all. Roger, call me for pushback and start American 230. Okay, roger. Eu sou por 974, autorizado pushback acionamento 612 e a Romeo Watch Station Taxi. Solo 57, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 121, decimal 9, boa noite, né, 21. Alô, Salvador, boa noite, 6212, da Chanel, boa noite, Francisco. Chanel, 6212. Alfa Juliette, portão 05, agilizando o táxi. Alfa Juliette 05, agilizando, 6205. 25, decimal 45. Chama a recepção 2085, alterno 2545, 6224, boa noite. 5972, poderia repetir a posição, gentileza? Cuidado, papai uniforme Bravo, Alfa Vitor. Sim, obrigado. 972, reautorizado da GEL, guarda aí, ó, pelo Centro Recife. Ok, prioridade da GEL, Rio 5972. Bravo, né, Xuxa? 102534. Livre 2 dias após reporte novamente na proa de Sérgio 366. Já matei, rapaz, desligou o 366 novamente. 2534. Tá 3000, reduza para 2209. Será autorizado assim que possível. Mike, X-ray Bravo. X-ray Bravo. 2500, agora no meio, a 2534. Salvador, Rio 5974. Para o DAC, estamos com 3 a bordo. 3 horas e 40 de autonomia, Zena Galeão. Até o Airbus ingressando no portão 05 da Oxané. Após autorizado parte principal Índia, ponto esperado 10, que é Salvador no noite decimal 95, ajuste do altímetro 10, 16. Afirmativo, autorizado ataque do Airbus, já ingressando no Índia. Pátio Índia, 895 no ponto espera Rio 5974. Boa noite, Oceano Identificação. Segundo. 5, está agora a 63 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar. Voe para Salvador, após Salvador, voe para a posição Coral. Mantém o nível de voo 100 e escuta dos controles. Confirma por quantas milhas? 3600? Depois poder voltar na frente do outro. 3600, ciente. Após desvios, vou para o Serra Vista 368. 368. Foi Coral, rumo a 05. Gente, reporte passando o mesmo na sinal do procedimento RNAV da pista 02534. Boa noite, Laura. Estou a passar 2500, estou a passar 2500, chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Recife 1251, alterna 12835 e 5972. A 3600 reautorizada para os desvios, voe direto para o Serra Vista 366 para sinal do procedimento arrenado da pista no zero, desça até 4000 pés, altímetro no 096. Salvador, good evening, Europa 084. Go ahead. Can you tell us, please, the SID we can expect? Confirm? Yes, if you can tell us what SID is to Madrid. To Madrid, you have your flight plan route, the first ferry. Yes, according to our flight plan, it will be Puka and Jamo Aru. Then your departure will be Puka and Aru transition, Alfa Romeo uniform transition. Okay, expecting Puka Aru transition, Europa Aru, Aru transition, Europa 74. I couldn't understand your last transmission because of the Boeing 727 departure from runway 10. Could you repeat, please? Decolo 05, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, muito obrigado, boa noite. Ah, Puka, departure, then Alfa Romeo uniform transition. Ok, that's copy, obrigado. Linha 00, voo para o CRF do 366. Estamos na Prozo 366-3600. Controle Salvador, Rio Tribunal 74. Rio 5974, contato radar, está para o nível de voo 340, voe direto à posição líder. Direto líder, 340, solicitando que subimos no setor de ação 320 final. Aguarde coordenação com o Centro Recife, Rio 5974. Na descida por 3600 da ação. 3600, desça para 25010, CNH 1096. Autorizado o final do procedimento da aeronave da pista 90, reporte passando o CRF 366. Marinha passando 366, descendo para 25036. Azul 4107, acione identificação, chegada na área autorizada. Voe direto para o CRF 366 para o final do procedimento da aeronave da pista 90. Desça até o nível de voo 050, altímetro 0096. Na final, 2534. 534, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 1895, boa noite. Azul 4107, copia o controle. 4, está na final, agora 3 milhas para o Serra Vitor, 372, visual com campo. Boa noite, Azul 2534, pista molhada, mas sem chuva no momento sobre o campo. E o vento calmo, altímetro 10, no meia, tem livre pouso, pista 10. 710 condições, muito obrigado, livre pouso 10, 2534. Obrigado, 320 final, Rio 5974, voando pro Bato. Kiki Bravo, autorizado a iniciar, reporte para ingresso 43. Kiki Bravo. Posição 3152, acione identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 060, altímetro na 096. Passando 3660. 3600, completa final, chame torre, frequência 18, decimal 95. 95, obrigado, ele acabou. Solo 1-2, à direita, Solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. Direita 2-1-9, boa noite, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Azul 2-5-3-4. Boa noite, Azul 3-6-0-0. Vento variável com 0-3 nós. Tem chuva no momento sobre o campo, mas ainda a pista encontra-se molhada. Uso autorizado, pista 10, tá 3600. 3600, escolhido e pouso, baixar a travada. Pode que a aeronave parqueia autorizado até a posição 2 Lima. A aeronave foi autorizada para 4 Romeu. Azul 2534, 1-4 Romeu, a posição. 7-1, selo 4 Romeu, 2534. Fechamento correto. Consegui compreender em que posição que o senhor estava. Poderia repetir? Estava na 27, nós já viramos a aeronave, já estamos em para o 4. Estou mantendo aqui a posição, aguardando o azul parar. Não, autorizado até a entrada do PAT 3, aguardando somente a autorização para ingressar no PAT 3. American 230, just for your concern, the dispatch Salvador calls to change your departure. Your departure will change to Momo departure and Ninim transition. Momo departure, then Ninim transition. We have an aircraft being towed on ABF gate number 6 right now. You're on gate number 9, you're clear to push back and start. Just leave the gate 08, clear to to another aircraft to enter for parking. 7F330, Roger. Co-deployed Woolen Blue for gate 08 for the other airplane. Solo Zeno 6, direita, solo 21, decimal 9. Tenha uma boa noite. 29, obrigado. Pessoal, com a aeronave da Azul, já parqueou no, na posição, autorizado ingresso no parte 3. Não mantém a posição, autorizado ingresso na parte 3. Ok, 7, 3, 4. Boa noite, 46, acionando identificação, chegada ponto autorizada. Vou aí para o CRVT 368 a fim de evitar a restrita conforme no TAM. Desça para 4.000 pés, altímetro no 06. Para o 368, desce para 4.000, 1.0, 1.6, ou 1.2.6. Bomba 05, confirma o nível que mantém. Bem, te recebo no seu modo Charlie, mantendo o nível de voo 105. Tá, agora aqui com uma informação, vou dar atenção. Comandor 03600. O azul 407. 407 completo, final, chame torre frequência 98 decimal 95. Só aceito, boa. 105 confirme sobre sua ascensão? Não, negativo, Salvador. 105 passou por uma formação e acendeu. A 105 está retornando a uma centena, Romba. Sim. Controle passarei 2224. Passarei 2224, aciona identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 050 na enviada descida. Altímetro no 06. Mário desce, mantém 150, 2224. Frequency 20, we believe that's room enough to the other craft enter in gate 08. You can stop the aircraft there. Okay, we'll stop the flight here, American 220. Patrão 07 tem pouso autorizado, pistão no zero, O vento é 1,60 graus com 0,8 nós, pista ainda molhada, sem chuva sobre o campo no momento. Ok, tá falando de visual, deixa eu falar. Reporte passando Serra Vida 366, o QNH permanece no zero no mínimo. E aí, descendo para 2510, ou 2310 com a Bruno Serra Vida 366, reportará passando Serra Vida 366. Ticket 230, after complete stop of your craft on gate number 8, Airbus 320 of 10 Company, you are clear to taxi into holding point runway 10 via main apron in India, there called Tower 118.95 on a altimeter setting 1016. The dispatch ask again to change your departure to Boeva, Bravo Oscar Romeo, Bravo Alpha, then fly direct minimum position. We are sorry for that inconvenience and we wish you a good flight. Okay, no problem. We'll clear the taxi, airplane is clear. We'll go Ingrid, India, hold short runway 10, tower 11895. And once again, the Boeva departure, take direct minimum for American 230. That's correct. Have a good flight. A 258 copiou o controle. Solos 23 à direita, solo 121 decimal 9, boa noite. 219, boa noite, obrigado. Tá, 3152, completando a final do procedimento, chame por Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, a torre, obrigado, uma boa noite. Autorizado Alfa, reporte antes daquilo, tem uma aeronave que está sendo rebocada. Após que a aeronave ingresse na posição, autorizado ingressar via aquilo para a posição 5000. Tá visual com a aeronave? Autorizado via Alfa, reporte antes daquilo, após o ingresso da aeronave, clima via aquilo, 407, lá, só a aeronave. Pelo 52, piloto autorizado, pista no zero, pista molhada, o vento 120 graus com 0,8 nós. 246, desça para 25000 pés, altímetro 2066, voe direto para o Serra Vita 366 para o sinal do procedimento RNAS da pistola 0. Reporte passando bem. 2500 0016, proa de Serra Vita 366, reportará, voo 1246. Quem é 258, desça para o nível de voo 050, quem é Delta 066. 050, quem é 246, confirme o voo do Serra Vita 366. Afirmo, 246. Yeah.